sei de cor. Neles não sou quem sou. Eu durmo na pior e acordo em baixa cor. E tenho o que não tenho, e sei o que não sei. O verdadeiro amigo do rei. Dou sorte num cassino, depois eu vou dançar um tango argentino com meu novo amor. Fugimos rumo a Bombaim num vapor. Eu tenho uma cabeça louca, louca. Gosto mesmo é de sonhar. E acho a realidade triste, pouca. Meu trabalho é inventar. Há quem viva sem lembrança, com dinheiro e segurança, debochando de quem enlouqueceu. Esse não entende nada, dentro da noite fechada, não é muito mais feliz que eu. Dou sorte num cassino, depois eu vou dançar um tango argentino com meu novo amor. Fugimos rumo a Bombaim num vapor. Eu tenho uma cabeça louca, louca. Gosto mesmo é de sonhar. E acho a realidade triste, pouca. Meu trabalho é sem lembrança, com dinheiro e segurança, debochando de quem enlouqueceu. Esse não entende nada, dentro da noite fechada, não é muito mais feliz que eu.